Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, livro de 2 Samuel, no capítulo 14. Capítulo 14, 2 Samuel, a volta de Absalão a Jerusalém, o perdão de Davi, e que nós vamos perceber que é só uma metade de um perdão, né? Um meio perdão. Como é meio perdão, não é o perdão bíblico, não é o perdão de Jesus. E eu já deixo essa palavra pastoral. Nós precisamos urgentemente entender o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus apaga toda transgressão. O perdão de Deus está expresso na parábola do filho pródigo, quando nós, de fato, olhamos para aquele que pecou, o recebemos de volta e o abraçamos, e lhe colocamos na posição que ele tinha antes do pecado. Uma nova sandália, uma nova roupa, um novo anel, uma festa. Capacidade de colocar a pessoa de novo no lugar onde ela deve estar para sempre. Deveria estar e deve estar para sempre. Meio perdão não existe. Não existe meia Bíblia Sagrada, não existe meio perdão, não existe meio amor, não existe meia paz. Ou nós perdoamos ou nós não perdoamos. E se perdoamos, perdoamos completamente como a palavra de Deus nos ensina. Em todo caso, vamos ver um pouco mais da história de Israel, em particular a história de Davi. Aqui a história de Davi com seu filho Absalão, e esse que é um exemplo, de um meio perdão, né? E a nossa oração é para que todos nós perdoemos de fato. Quando perdoamos de fato, nós ficamos 0 a 0, ou 1 a 1. Ou seja, se houve um pecado cometido, ou mais de um, nós perdoamos esse pecado e tudo volta à situação anterior. Jesus na cruz do Calvário disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então, isso é perdão. E é isso que nós vamos ver, um texto com muitos versículos, mas nós vamos ver aquilo que nós devemos de fato fazer. Capítulo 14, segundo Samuel, mas primeiro uma mensagem que o pastor Paulo Bueno nos mandou. O pastor Paulo Bueno foi aquele que me, durante 2 a 3 anos, diretamente, morando juntos, questão de metros, e depois ao longo da vida, me ensinou sobre o batismo no Espírito Santo. Foi ele quem me formou. Foi ele quem me informou e depois me formou acerca na batalha espiritual e acerca do batismo no Espírito Santo. Ele e um grande amigo, Ellerson, que o Senhor já recolheu, era aqui de Minas Gerais. Esses dois, Ellerson era jovem, Paulo já era adulto, casado e eles me ensinaram, começaram a me ensinar sobre o batismo do Espírito Santo. Eu disse começaram a me ensinar porque nós aprendemos sobre isso toda a vida. Que Deus nos batize com seu Espírito e que na igreja nós tenhamos cada vez mais o perdão de Deus. Diz assim a mensagem que ele postou hoje: portadores das boas novas. Olha, o perdão é uma boa notícia. Em Marcos, capítulo 1, 14 e 15, encontramos Jesus iniciando o seu ministério na Galiléia. lugar onde viveu por cerca de 30 anos, ele proclamava: "O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas." Duas verdades fundamentais: que o reino de Deus havia chegado, já chegou então o reino, personificado nele, ele é a personificação do reino, e que quase esse reino trazia, perdão, e que esse reino trazia boas novas, uma mensagem de esperança, redenção e vida. Ao refletirmos sobre Jesus e sua missão, é essencial lembrar que também somos chamados, chamadas a sermos portadores, portadoras dessa mesma mensagem. Assim como ele proclamou o reino, nós também somos enviados e enviadas ao mundo para anunciar que o reino está próximo. Assim, essa mensagem continua viva e eficaz. Não só está próximo, irmãos, o reino de Deus já está entre nós desde Jesus. O que vai acontecer é o reino se manifestar plenamente. Todos nós temos as nossas Galileias. Preste muita atenção nisso, os irmãos do Ministério da Galileia. Todos nós temos as nossas Galileias, nossos lares, comunidades, locais de trabalho e nas pequenas interações diárias. Assim como Jesus começou em sua terra, nós também somos chamados e chamadas a fazer o mesmo, onde estamos e com quem convivemos. Identifique a sua Galileia, aquele lugar em que você pode ser um portador, uma portadora das boas novas. Compartilhe a mensagem do reino de Deus, seja por palavras ou por ações. Seja um reflexo da luz de Jesus, lembrando que ele nos chamou para sermos testemunhas do seu reino e da esperança que transforma vidas. O autor desse texto que o pastor Paulo Bueno nos mandou é A.C. Barro. Então, que Deus nos abençoe a viver na perspectiva do reino e anunciar esse reino a partir da nossa Galileia. Versículo 1 do capítulo 14, irmãos. Yoav ben Zeruiah, ou Joabe, filho de Zeruia, observou que o rei sentia muita falta de Absalão. Então Joabe mandou buscar na cidade de Tecoa uma mulher astuta, e lhe propôs: "Peço-te isso, que finjas estar de luto, vista roupa fúnebre, não te perfumes como se fosse uma mulher que depois de muitos dias continua a sofrer e lamentar a morte de uma pessoa querida. Irás à casa do rei e lhe comunicarás esse sentimento e as palavras que te disser." E Joabe passou a lhe dizer todo o discurso que devia apresentar ao rei. A mulher de Tecoa foi, pois, ter com o rei, caiu com o rosto em terra e se prostrou e exclamou: "Salva-me, ó rei!" O rei lhe indagou: "Que tens?" E ela respondeu: "Pobre de mim, eu sou viúva, meu marido morreu. E a tua serva tinha dois filhos. Eles brigaram no campo, não havia ninguém para os separar, e um acabou matando o outro. Agora, todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entrega-nos o fratricida para que executemos com o preço da vida do seu próprio irmão, que ele assassinou, a fim de que nos livremos também do herdeiro. E deste modo, eles apagarão a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência sob a face da terra." Então garantiu o rei à mulher: "Vai para tua casa, e eu mesmo darei ordens acerca do teu problema." A mulher de Tecoa declarou ao rei: Senhor, meu rei, caia sobre mim e sobre a minha família a falta cometida. O rei e seu trono são inocentes. Afirmou-lhe o rei: Traze-me quem te ameaçou, e ele nunca mais te fará mal. Replicou ela: Lembra-te, ó rei, de Yahvé teu Deus, a fim de que o vingador de sangue não aumente a desgraça e não faça meu filho perecer. Então o rei prometeu à mulher: Tão certo como Yahvé vive, não cairá no chão nem um só cabelo da cabeça de teu filho. Então a mulher acrescentou: Meu senhor, que seja permitido à tua serva dizer mais uma palavra ao rei. Ao que ele prontamente respondeu: Fala. Então a mulher disse, ao pronunciar tal sentença: O rei se torna culpado, pois por que terá o rei agido contra o povo de Deus? Ó rei, o Senhor não permitiu que o teu próprio filho retornasse das terras estrangeiras, assim como o que acabou de proferir, condenou a si mesmo. Todos nós conhecemos a morte, somos como água derramada sobre o chão, que não pode ser juntada de novo. Meu Deus não tira a vida, mas provê meios para que a pessoa que foi banida seja plenamente restaurada. E se eu agora resolvi trazer essa palavra à presença do rei, meu senhor, é porque o povo me ameaçou, pois a tua serva pensava: comunicarei o ocorrido ao rei e ele fará conforme a petição da sua serva. Portanto, que o rei me ouça e livre a tua serva da mão do homem que procura exterminar tanto a mim como a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora tua serva afirma: traga-me, portanto, a decisão do rei, o meu senhor, porquanto o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que Yahvé, teu Deus, esteja contigo. Então o rei declarou à mulher: Não me escondas a verdade do que vou lhe questionar. Ao que prontamente respondeu-lhe a mulher: Fale o rei, meu senhor. E o rei indagou: Não é Joabe que está por trás de tudo isso? E a mulher retrucou: Tão certo como vives, ó meu soberano senhor, que ninguém poderá se desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto diz o rei, meu senhor, porque Joabe, teu servo de fato, é quem me deu ordem e foi ele quem instruiu a tua serva a comunicar-te tudo quanto deveria falar. O teu servo Joabe agiu desse modo na tentativa de dar uma solução a esse caso. Entretanto, meu senhor, é mais sábio como um anjo de Deus, e nada lhe escapa ao conhecimento de tudo o que acontece em suas terras. Então, mais tarde, o rei atendeu a Joabe e lhe disse: Está bem, farei o que pedes. Vai e traze de volta o jovem Absalão. Só para lembrar você, Absalão tinha matado seu irmão Amnon. Voltando ao 22. Joabe caiu com o rosto em terra, prostrou-se e bendisse o rei. Depois Joabe declarou: Teu servo reconhece nesse momento que encontrou graça aos teus olhos, Senhor meu rei, pois o rei compreendeu e atendeu o pedido de teu servo. E assim Joabe partiu para Gesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Contudo, o rei ordenou que Absalão se recolha à sua casa, não será recebido por mim. Assim Absalão se retirou para sua casa e não foi recebido pelo rei. Ora, irmãos e irmãs, uma paradinha aqui. Que perdão é esse? Que reconciliação é essa? Onde Absalão ficou distante muitos anos, e depois o rei manda chamar, por causa de toda essa palavra, mas Absalão fica na sua casa e não se encontra com o rei, E, pelo contrário, não há todo um conserto, uma reconciliação. Perdão sem reconciliação não existe, irmãos. É falácia. Em todo Israel, versículo 25, em todo Israel não havia ninguém que fosse tão belo como o jovem Absalão, o qual era elogiado por todos em virtude de sua beleza física, da cabeça aos pés. Não havia nele nenhuma deformidade. Quando cortava o cabelo ao final de cada ano, e apenas porque ele pesava muito, tinha o costume de pesá-lo e apuravam-se quase 2,5 kg de cabelo cortado pela medida real de pesos. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão habitou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Vou repetir o 28. Absalão habitou 2 anos. Foi trazido de volta. Primeiro foi embora, lá para o norte. Depois foi trazido de volta, mas ficou 2 anos sem ser recebido pelo pai. Que perdão é esse? Eu pergunto a vocês. Versículo 29. Então, certo dia, Absalão mandou chamar Joabe para que arranjasse uma visita dele com o rei. Mas Joabe se negou, convocou-o a segunda vez, e ainda Joabe não quis vir. Ordenou então Absalão aos seus servos: vede ali, ao lado do meu, o campo de Joabe, no qual a cevada, e depois até lá e ateai fogo nele. E foram os servos de Absalão e puseram fogo em todo o campo de Joabe. Então Joabe veio falar com Absalão na casa e lhe disse: por que puseram fogo no campo que me pertence? Absalão retrucou a Joabe: mandei chamar-te para te solicitar. Vem cá, desejo enviar-te à presença do rei com essa mensagem, porque afinal vim de Gesur, ou Gesur. Melhor teria sido se não tivesse saído jamais de lá. Agora, portanto, exijo ser recebido pelo rei, e se sou culpado, que ele pessoalmente me condene à morte. Olha só a postura de Absalão. Se sou culpado, que ele, o rei, me condene à morte. Joabe se apresentou diante do rei e lhe relatou o que havia ocorrido e a mensagem que havia recebido. Então o rei mandou chamar Absalão. Este foi ao rei e se prostrou, lançando-se com o rosto em terra perante ele, e o rei se emocionou e beijou Absalão. Irmãos, eu não estou aqui com a arrogância de querer interpretar tudo o que havia no coração de Absalão, nem aquilo que estava no coração de Davi, mas uma coisa nós todos, qualquer leitor, pode afirmar: essa situação ficou mal resolvida durante muito tempo. Ora, uma situação como essa, onde um irmão mata o outro irmão, esse que foi morto porque tinha estuprado a sua irmã, essa situação tinha que ser resolvida frente a frente, cara a cara. A exortação tinha que ser feita, a chamada ao arrependimento tinha que ser feita. O arrependimento talvez acontecesse, o fruto do arrependimento também, mas todo o processo foi mal conduzido por Davi, porque o profeta Natan tinha dito que a espada não se apartaria da casa dele desde o momento em que ele cometeu o pecado. Então eu digo isso a vocês agora. Não nos basta chamar alguém para perto, não nos basta chamar alguém para ficar 3 anos sem ser expulso do território de Israel, mais 2 anos próximo da autoridade maior, que era o rei, e do próprio pai. Não adianta nada. Se a situação não for resolvida, se não houver liberação de perdão, então não adianta nada. Nós precisamos resolver as questões. Se nós não resolvermos as questões, elas ficam lá, guardadas no nosso coração. Tá bem? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Esse é o capítulo 14 do segundo livro de Samuel. Caminhando para encerrar nesse capítulo 14, irmãos, a última parte, quero que você preste atenção. O perdão de Davi foi um meio perdão, entre aspas. Vou repetir. Em primeiro lugar, o perdão de Davi foi um meio perdão. Por isso eu disse no início: não há meio perdão, meio amor, meia reconciliação, meio encontro com Jesus, meia justificação, meia salvação, meia santificação, meio batismo no Espírito Santo, meio cumprimento da grande comissão. Ou você está definitivamente comprometido com tudo isso, ou não está. Eu vou repetir, ou você está comprometido com o reino, ou não está, pensando no texto devocional que o pastor Paulo nos mandou. Ou você está comprometido com isso, ou não está. E a maioria dos irmãos, ainda que nós estejamos vivendo um crescimento absurdo no Brasil, de 5 em 5 milhões de pessoas, mais do que países da Europa, alguns países da África, alguns países da América do Sul, 5 milhões de novos evangélicos. O Vaticano disse agora, de preocupação com relação ao Brasil, quando falou da morte do Papa, está falando da morte do Papa, 5 milhões de novos evangélicos 5 milhões de pessoas estão se tornando evangélicas. E muitas delas abandonando o catolicismo, isso é um motivo de preocupação para eles. Quem dera nós fôssemos um corpo só e não tivéssemos esse tipo de preocupação. Mas a pergunta é: que tipo de evangélico estamos gerando? Evangélicos gerados só na música, porque o Brasil é um país iletrado, é um país onde não se ouve. Muitas explicações, é um país que não lê, é um país que não presta atenção nas explicações, é um país que não está se avivando pela palavra, mas está se avivando pela emoção, pelo coração, e isso é um perigo, porque assim como nós podemos ter 50 milhões a mais daqui a uns anos, nós também teremos um povo absolutamente frágil. Porque é meio cristão. É meio cristão. E como não existe meio cristão, vai depender da fase que estiver vivendo, da música que está ouvindo. Eu vou voltar para o texto. Então, Davi perdoou pela metade. Aquele tipo de perdão que perdoa, mas não esquece da dor da ofensa recebida. Ora, quanto. Em segundo lugar, eu digo, quanto isso está acontecendo nas nossas famílias, até por motivos de disputa política? É um perdão que perdoa, mas não esquece. Perdoa, mas não esquece a dor da ofensa recebida. Às vezes, uma pessoa da família cometeu um erro que fez uma outra pessoa da família dolorida, mas a pessoa diz que perdoa, traz de volta, tem uma relação superficial, pode até almoçar junto, jantar junto, mas não esquece. O perdão de Davi foi assim, aquele tipo de perdão que perdoa, mas não esquece a dor recebida. Queridos, esse tipo de perdão apenas gerou mais revolta no filho. Imagina, são praticamente 5 anos. onde o encontro com o Pai não se deu. Esse tipo de perdão apenas gera mais revolta naquele que não foi devidamente exortado, devidamente chamado ao arrependimento, devidamente abraçado, devidamente acolhido, como na parábola do filho pródigo. Esse tipo de perdão apenas gera mais revolta em quem não foi perdoado. No caso, Absalão. Irmãos, irmãs, devemos nos espelhar no perdão de Deus. O perdão de Deus é aquele tipo de perdão que perdoa e esquece completamente o passado. Alguém me perguntava agora há pouco por telefone se eu lhe falar tal coisa ou algumas coisas ligadas a isso ou aquilo do passado, isso vai fazer mal? E eu disse: não, pode falar, tranquilo. Sabe por quê, irmãos? O que eu tinha que perdoar, eu perdoei. Claro que ainda fica o conselho: temos que ser simples como as aves, as pombas, e temos que ser sagazes como a serpente, porque quem apanhou uma vez sabe como é duro apanhar, duas, três, 10, 50. Você fica simples e atento. Todavia, tá 0 a 0. Se precisar conviver, vamos conviver. E vamos continuar orando pelas pessoas para que elas também se arrependam. Devemos nos espelhar, irmãos, no perdão de Deus. O perdão de Deus é um tipo de perdão que perdoa e esquece completamente o passado. Nós não temos isso dentro da família, não temos dentro da igreja, não temos isso na sociedade, no trabalho, muitas vezes. Uma pessoa que continua trabalhando na mesma empresa, mas o relacionamento continua quebrado com outras pessoas. Nós temos que nos espelhar no perdão de Deus, que esquece completamente o passado. De fato, dando-nos uma nova e completa chance de viver livres de culpa. Porque quando há o perdão real, há uma liberação do peso da culpa. Se alguma acusação ouvirmos, depois do perdão de Deus, não vem do Senhor. Se alguma acusação ouvirmos, depois do perdão de Deus, preste atenção, ainda vem uma acusação, mesmo depois do perdão de Deus. Isso não vem do Senhor, vem do diabo, o nosso principal e mais renitente acusador. Ele é o nosso adversário. Palavras que expressam o próprio nome de Satanás, o adversário, aquele que divide, aquele que separa, aquele que não perdoa. O perdão divino desfaz nossas transgressões. O perdão divino, irmãos, desfaz as nossas transgressões em relação a Deus, em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas. O perdão divino desfaz nossas transgressões como a névoa. Isaías 44, 22, ou o livro de Eclesiastes, que todas as coisas são como uma névoa que passa. Nesse caso, o verbo hebraico, manar, ou seja, desfazer, traz ainda o sentido de eliminar totalmente. Quem perdoa, elimina totalmente a falta do outro. Extermina a falta do outro. Eu tenho pessoas assim que gostaria de ter uma comunhão mais próxima, mas essas pessoas são desleais. Aquilo que ouviram quando nós falamos assim, não transforme o seu líder em um mito, não transforme o seu líder numa pessoa que não vai falhar, porque em alguns momentos vai falhar, mas essas pessoas ainda desleais ao sentido real do perdão, eu vou falar de novo, desleais ao sentido real do perdão, não eliminam totalmente os erros, não exterminam os erros, e mais, não apagam os erros, como quem apaga a escrita de giz sobre uma pedra, um quadro negro, está ficando ultrapassado, né? Como elimina no computador. uma palavra cujo pó é impossível de ser recomposto, no caso do giz, né? Então, irmãos, é a hora, é agora. O amor perdoador e restaurador de Yahvé é assim. Pastor, então me explica como é o amor perdoador e restaurador de Yahvé. Primeiro eu cito a vida de Jesus. Segundo eu cito a parábola do filho pródigo. E agora eu encerro dizendo: o amor perdoador e restaurador de Yahvé é assim. Dois pontos. Ele é amplo. Como ele é amplo, ele alcança a vida total da pessoa que cometeu um pecado contra você e que te feriu, te machucou, te decepcionou. Mas o amor de Deus é assim, ele é amplo. E mais do que amplo, o amor de Deus é profundo. Ele vai lá na profundidade do teu ser. E ele vai lá na profundidade do ser que pecou contra você e ele diz: olha, esse ser é um ser falível. Esse ser não é Jesus que não pecou. Ele é um ser falível. Eu vou amar porque o amor é amplo e eu vou amar profundamente porque o amor é profundo, o amor é pleno, o amor é eterno. Ora, se o amor é eterno, se o amor não acaba nunca, como é que você encerrou o relacionamento? Aqui, pai e filho, como você deixou passar tanto tempo sem resolver relacionamento? Como você deixou, filha, como você deixou de se relacionar com a sua mãe, por mais erros que ela tenha cometido? Por que você deixou de fazer isso? Faça agora. Ah, mas minha mãe não está mais perto de mim, mora em outra cidade, mora em outro estado, ou já morreu. Perdoe, em nome de Jesus, mesmo quem. Não vai poder te dar um abraço, não vai poder fazer nada, mas perdoe mesmo pós-morte, porque o amor de Deus é amplo, é profundo, é pleno, é eterno, em quem o sangue de Jesus Cristo nos purifica para sempre. E todo o pecado, e o poder do pecado sobre as nossas vidas. O meu maior desejo nessa devocional, eu tenho dito a vocês, se em cada capítulo da Bíblia, e nós temos um número crescente de ouvintes, e um número cada vez mais significativo em termos de resposta, só que isso não me basta. O que importa realmente se cada irmão e cada irmã de diferentes denominações, em cada capítulo, aprender um ponto da Bíblia, dois pontos ou três pontos, vamos dizer assim. Imagine de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós estamos falando de um relacionamento mal resolvido entre Davi e Absalão. Já tinha sido mal resolvido entre Aminon e Tamar, depois entre Absalão e Aminon, e agora de Davi com Absalão. Meus irmãos, se ficar como lição para você que o perdão é amplo, que o perdão é profundo, que o perdão é pleno, que o perdão é eterno, que Jesus nos purifica para todo sempre de todo pecado e do poder do pecado sobre as nossas vidas. Ora, se Jesus nos perdoou, por que eu não vou perdoar? Aí alguém pode dizer: ah, mas é a lei. O outro pode dizer: ah, mas eu não vou fazer isso. Outro pode dizer: ah, não, mas me machucou demais. Outro pode dizer: ah, não, mas é o costume, é assim. Alguém fez, vai ter que pagar com a sua própria vida. Meu irmão, minha irmã, você precisa ouvir a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir sobre a Bíblia. O amor de Deus não está levando mais em consideração essas questões. Ele já pagou todo o pecado na cruz do Calvário. Agora, acolha essa pessoa, acolha, se você é pastor, acolha os outros pastores e pastoras que estão precisando do acolhimento. Se você não é pastor, é membro, acolha os seus líderes também, pastores e pastoras, e líderes da sua denominação, e se você é pastor, acolha os irmãos da igreja que cometeram erro, mas nós precisamos viver o perdão, porque se nós não vivermos o perdão, a sociedade vai ver um número crescente de chamados cristãos ou chamados evangélicos, que eu tenho até medo de usar essa palavra hoje, e eu tenho medo de usar receio, cautela. A sociedade brasileira vai vendo os evangélicos crescerem, mas se eles não são capazes de perdoar dentro de casa, eles não são capazes de perdoar dentro da escola, eles não são capazes de compreender pensamentos diferentes dentro da escola. Ora, se o cidadão não quer seguir o nosso Deus e quer ter um outro tipo de comportamento totalmente diferente, não sou eu quem vai determinar para ele. Eu vou dar o testemunho do que a Bíblia me diz, mas não sou eu que vou deixar de amá-lo. Às vezes não se perdoa no colégio, quanto não se perdoa no colégio, quanto não se perdoa na empresa, quanto não se perdoa na igreja, quanto não se perdoa na sociedade, até nas áreas de lazer. Ah, não saio mais com tal pessoa, não vou mais a determinado local com ela, não brinco mais com ela, não jogo mais bola com ela. Por quê? Porque um dia ela me deu uma canelada mais forte. Fica a minha oração, que o perdão de Deus agora seja liberado sobre a vida dos cristãos, e o perdão liberado seja prático. Como assim, pastor? Perdão igual à resolução do problema, acolhimento da pessoa, exortação para o que é verdade, chamada ao arrependimento. Uma vez visto o fruto do arrependimento, então uma nova oportunidade. E mesmo que eu não veja o fruto do arrependimento, eu vou continuar a amar e orar por essas vidas, para que elas possam um dia descobrir a beleza do amor de Deus, a beleza do perdão. Que Deus nos abençoe e que esse capítulo cale fundo no nosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão, o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, assim como com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.